ninguém. Aqui é muito trabalho, qualidade vai além. Humildade prevalece, nunca pisei em ninguém. Aqui é muito trabalho, qualidade vai além. Vem buscar a perfeição, Junior Son que representa. Acabamento de verdade, com muita eficiência. Tão querendo me copiar, ganha fama facilmente. Lute, conquiste, batalhe, se surpreende. Lute, conquista, trabalha, se surpreende. Nosso problema é grave, nosso problema é grave. Onde toca sempre a bala e sacode de verdade. Nosso problema é grave, nosso problema é grave. Onde toca sempre a bala e sacode de verdade. Junior só tá aí na pista, fortemente pra somar. Humildade fala alto, tá em primeiro lugar. Nome certo de verdade, cabuloso no talento. É a loja de Junior só, é a top do momento. Nome certo de verdade, cabuloso no talento. É a loja de Junior só, é a top do momento. É o Junior só, é a Junior só. Essa loja representa o moleque que tem o dom. É o Junior só, é o Junior só. Essa loja representa e o cara tem o dom. MC Douglas MG. Junior Son que representa. Acabamento de verdade, com muita eficiência. Tão querendo me copiar, ganha fama facilmente. Lute, conquiste, batalhe, se surpreende. Lute, conquista, trabalha, se surpreende. Nosso problema é grave, nosso problema é grave. Onde toca sempre a bala e sacode de verdade. Nosso problema é grave, nosso problema é grave.